Olha aí, irmão. Jesus garante vitória. Ele é o nome que nos faz vencer. E nesse nome eu confio. Se tua vida está amarrada e você não vê saída, não vê solução. Em tudo que você tentou, nada adiantou, foi só decepção. Existe alguém que pode te ajudar e solucionar todos os seus problemas. Tira o embaraço, corta todo o laço, clame por Jesus, porque vale a pena. Tira o embaraço, corta todo o laço, clame por Jesus, porque vale a pena. É Jesus, o nome que te faz vencer. É Jesus, esse nome tem poder. É Jesus, o nome que te faz vencer. É Jesus, esse nome tem poder. Olha, eu nunca vi um nome tão poderoso como o nome de Jesus. É Jesus, maravilhoso é esse. Com Jesus a vitória é certa, as portas são abertas, é tão somente crer. Não tem problema, não tem tempestade que ele não acalme e possa resolver. Ele garante a sua vitória, está do seu lado pra te proteger. Tira o embaraço, corta todo o laço, em nome de Jesus você vai vencer. Tira o embaraço, corta todo o laço, em nome de Jesus você vai vencer. É Jesus, o nome que te faz vencer. É Jesus, esse nome tem poder. É Jesus, o nome que te faz vencer. É Jesus, esse nome tem poder. É poderoso sim. O nome de Jesus é forte, é tremendo. Só ele faz e acontece, porque ele é Deus. Se tua vida está amarrada e você não vê saída, não vê solução. Em tudo que você tentou, nada adiantou, foi só decepção. Existe alguém que pode te ajudar e solucionar todos os seus problemas. Tira o embaraço, corta todo o laço, clame por Jesus, porque vale a pena. Tira o embaraço, corta todo o laço, clame por Jesus, porque vale a pena. É Jesus, o nome que te faz vencer. É Jesus, esse nome tem poder. É Jesus, o nome que te faz vencer. É Jesus, esse nome tem poder. Como tem? É Jesus, o nome que te faz vencer. É Jesus, esse nome tem poder. É Jesus, o nome que te faz vencer. É Jesus, o nome que te faz vencer. Aleluia.